é DJ Marquinho Show, o espetáculo que envolve, contagia, emociona e faz você dançar. Ai, que sotaque é sucesso, meu brother! Oficial da sua vibe, aqui está DJ Marquinho Show. Marquinho Show. Show! Show! Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue.

Show, o espetáculo que envolve, contagia, emociona e faz você dançar. Sabe por que eu voltei? Solita. dizer, meu amor, sou louco por você. A marca do sucesso está aqui. Banda AR15, disparando o sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer, meu amor. Espetáculo que envolve, contagia, emociona e faz você dançar. O DJ Show das Marcantes. Me abrace forte, não diga que eu fim. De joelhos peço, fique. Parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Marquinho Show, no máximo, meu brother. Mega temporal, o fenômeno natural do sucesso. Por onde vou, te vejo em todo lugar. De joelhos, te peço, fica meu amor. Te amar, eu sinto o vento a me tocar. Grito teu nome, você não pode me escutar. Toda noite que juraste teu amor e disseste, nunca vou te deixar. A NG Marquinhos Show, detona, manda ver. Aqui só toca sucesso, meu brother. Chorando por você, quando se foi, nem disse adeus. Se pareci criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Te peço que é lindo.

dá problema. DJ oficial da sua vibe, aqui está DJ Marquinho Show. Banda Os Mascarados. A expectativa vai ter fim. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer? Aperta o peito e confundi. Eu sem você não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Me olhando no espelho, minha imagem está só. Sofrendo de amor, não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você, não posso perder quem eu mais amei. Aqui é DJ Marquinho Show, meu amor. Aí DJ Marquinho Show. Toma, manda ver. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Queria tanto te conhecer. envolve, contagia, emociona e faz você dançar. Tocando as marcantes no A12 DJ. Olha nos meus olhos e veja que você está em mim. Como o ar que me envolve, preciso de você. O que você quer? Eu quero muito mais. Vamos dar ouvido à voz do coração e vem ficar comigo assim. Os Banda, Os Brothers, a maior referência em melody. Banda, MC, uma pancada de sucesso. Uma pancada de sucesso. Olha nos meus olhos e veja que você está em mim. Preciso de você. O que você quer? Eu quero muito mais. Vamos dar ouvido à voz do coração e vem ficar comigo assim. Espetáculo que envolve, contagia, emociona e faz você dançar. Estúdio Mega Mix, a marca do sucesso está aqui.